Livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Towne. Mais de 113 mil exemplares vendidos. Prefácio. Esta é a história simples de como eu, uma das pessoas mais improváveis no mundo, descobri o poder da fé. Sinto-me muitas vezes como aquele pai que disse a Jesus: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos 9, verso 24. Qualquer que seja a minha fé, estou consciente de que me foi dada por Ele. A história está longe de ser completa. São tantas as coisas miraculosas que têm acontecido que eu dificilmente saberia por onde começar ou terminar. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. João 20, verso 31. Que Deus ainda hoje responde com fidelidade à verdadeira fé. Com o fim de resguardar confidências de algumas pessoas, usei nomes fictícios em lugar dos verdadeiros. A história, porém, é autêntica. Resulte ela em glória ao maravilhoso nome de Jesus, Robert Towne. Introdução. A Bíblia afirma: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, verso 1. Um dos melhores exemplos de homens que creem nisso e vivem por isso é Robert Towne. Viajando o mundo afora pela fé, leva consigo a mensagem de Cristo e um entusiasmo contagioso, tão somente por crer que Deus cumprirá a sua palavra. Com essa fé singela, o irmão Tom viu Deus prover não só o que sua família necessitava, como o sustento de um ministério que já alcançou milhares de pessoas. Conheci o irmão Tom em 1961. Nesse ano, em uma igreja em Lebanon, estado de Ohio, participei pela primeira vez de um culto sob sua direção. Naquele momento, Deus revelou ao irmão Tom que havia no auditório um jovem que sofria de hérnia. Senti de imediato que ele se referia a mim. Levantei-me, fui à frente para a oração e acabei milagrosamente curado. Algum tempo depois, dei mais um passo de fé e abri minha empresa de construção e desenvolvimento, em parte encorajado pelo irmão Tom, e Deus abençoou ricamente meu negócio. Como autor, também estou aprendendo a desfrutar as alegrias e aventuras inesperadas de viver pela fé. O Vinho Novo é Melhor é um livro que desvenda o segredo da fé, como ela operou na vida de Robert Towne e como pode operar em seu benefício, caro leitor. W. Blaine Emberg, Presidente Blaine Development Corporation.